Porsche, eu tenho condição de bater 340 hectares, azul 495. Mendes, eu estou sendo ultrapassado pela esquerda pelo tráfego informado. Ciente. Ciente, 290, prepara a saída Arbor LF. Recife na frequência 1288, alternado 135, decimal 3. 288353, boa. O ATR da Zona Curta, ali mantendo 0. Nada, Elf. 4201 no contato radar na decolagem, suba para o nível 300, autorizado direto Leda. Subindo ao 300, está presente Leda, azul 4201. Ok, ok, reporta após o término, obrigado. Azul 22, paixão, 2775, solo às 41, livrar direita solo, 121.1, bom dia, bem-vindo. Livra direita, 211, bom dia, na escuta. Bom dia, Altra 357, ponto de espera pronto. Tem ponto de espera, 3597. Do 4958, continue a descida para o nível 110. Para 110, o 4958. Oito, 65, pista 10 liberada, autorizada a decolagem, vento de 1970 graus com 4 nós. Nem decolagem, com nós mesmo. Saredo 2229, visual com tráfego, pouso autorizado, quero ser o pista, questão, pista 7, o vento de 1970 graus com 4 nós. Gente, está na final, 2229, baixada checada. Gente, pouso autorizado. Livre pouso 2229. 3597, ali mantém. Ali mantém 10, tá? 3597. Seu limite agora é o localizador. Direita 04E, 0, limite ao lock, 4958. Saída Momo, após conforme coordenado com o controle, 108, seguirá a esquerda em rota. Transponder 5012, controle em 120, decimal 8. Chegou no 649, acione identificação, desça para 4000 com ajuste 9094, chegada bom. 4000 com 9094, 9649. Correto, confirma somente para eu ver. Tu fez com ajuste no 014. 3000, ajustado 1014, 4950. Liberal 9970, autorizado a final do ILS, desça para 2000 pés, informe no localizador. O ajuste no 014. Desce 2000, autorizado ILS, da 0099, certo? 1092. Controle, gol, meia. Controle, bom dia, gol 1865. Seu gol 1865, contato radar, suba para o nível 360, na saída da área, bom. Na área, você 360, gol 1865. Controle Gol 649, pode ir para o autorizado bom, ficou no 649. Obrigado. Tarei 2229, solo 43, livrar no taxiway Lima. Ao livrar solo 121.1 para ingressar no bate principal. Bem-vindo. Obrigado. Livra na Lima, chama 211-2229. Solo Salvador, bom dia. Passarelo 2229, livrou na Lima, na sua escuta. Passarelo 2229, autorizado o táxi a Lima, ingressa, pátio 1, posição prevista é 1 ou 2, pátio 1, remoto. Ingressa no pátio 1, posição prevista é 2229. Azul 4958, autorizado a interceptar o localizador nessa proa, desça para 2.000 pés e está autorizado a final do ILS. Descendo para 2.000, está autorizado o ILS para o Azul 4958. 4201, não chame agora Recife, na frequência 1-3325 e alternado 1-2-5, não. Recife 1-3325, alternado 2-5, decimal 1, Azul 4201. Confirmo. Encerra autorizado início do rebote pátio 3, reporta na saída do pátio 3, para ingresso não pátio 1. Alguém até agora para o Ingresso Pajão. Tá, prossiga. Táxi, reporte na Papá para Ingresso 17. 517, dentro de 170 graus, tipo nós, autorizado a decolagem, pista 10. Livre decolagem, pista 190, tá 3517. Bom dia. Decolado 247, controle 120.8, bom voo. Controle 1208, tá 3597, bom dia. Papa Charlie, autorizado ingresso, cabeceira 35, reporte a LED pronto. Cabeceira 3597, contato radar, subo para o nível 360 na saída Arbor. 360, saída Arbor, tá 3597. Zero, quanto a aproximação guardista, em propósito. Prossegue a aproximação guardada, instrução da nossa. Zero, tem pouso autorizado na pista 1-0, vento de 180 graus, com 5 nós. Pouso autorizado na 1-0, mais ou menos 7-0. Solo, é o Xanear 6225. Poxana 6225, prossiga. Tá pronto para o posicionamento da 11, mas antes de uma pergunta, me desculpe, nós confundimos aqui. Qual foi o nível autorizado? Foi o 36 mesmo? 380. 380 está autorizado então para o 6225. É, tá pronto o push na 11. Autorizado o push, chama táxi. Camarada, obrigado. Alfa e Yankee Serra, autorizado ingresso Pátio 1, posição 01, no reporta a Serra. Alfa e Yankee Serra, reportaram Serra, posição 01. Eu comunico a todos, vai reportar autorizado, né, Pátio 1. Aproximação, o azul 9458. Guardando o pouso 4958. Liberal 9970, solo 50, livre à direita, 1 no 21, 1 no solo, bem-vindo, bom dia. 21, obrigado. Agilizando na medida possível até a posição 01. 58, de pista livre, pouso autorizado 1 no 0, vento de 180 graus com 6200. Livre pouso por 4958. Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, ligado 9970. Federal 9970, não escuta? Prossiga. Pouso, gentileza, 1, 2, 3, 4. Pouso, reboque está autorizado, 6219. Puxa na 6211 negativo, o tráfego da companhia já terminando o push no 111, não pode ser autorizado. Sim. Puxa na 6225 no 111, tem estimado para isso, push? Já iniciou o push, o 6225. Puxa na 6211, autorizado no 05, chama o Protax. Autorizado, chama o Protax, tá tudo. Do tráfego da companhia, no 5, já chama para táxi. Pat Charlie, decolada aos 5-3, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, Pat Charlie. Azul 4958, solo às 5-4, livrando agora solo 121, bem-vindo. 121, obrigado. Charlie, bom dia, está em contato com o radar, na saída Momo, suba para o 400. Momo 400, novembro, Pat Charlie. Salve, Salvador, bom dia, azul 4958, livrou. Azul 4958, autorizado o táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 6 Lima. Alfa, Kilo, posição 6 Lima, 4958. Aguardo. Solo Salvador, 6225, próximo para o SAR. O POB é de 120, autonomia de 2 horas e 55 minutos, alterna Goiânia. Xem 225, autorizado o táxi até outra vez da posição 06, reporta lá. Autorizado até outra vez da 06, vai reportar na posição. Solo é o 4958. 4958, baixo 3, prossiga. É, a posição é 6 Lima ou 3 Lima? Segundo a posição que prevista é 6 Lima, porém segue a instrução aí do, do operador aí. É, ok, não tem equalizador aqui, mas a gente está aguardando. Está presente para o destino, sobe 400 novembro para Papachá. Solo 62, Toro Ouro para o táxi com 136, altera na Campina 0305 da Zona Oeste. Fechando a mesa do 1, autorizado o táxi via parte 1 no Índia, com a espera da pista no 0. Você matou aí quando pronto, tem 1-1-8-9-5, confirma somente o POB e a autonomia. Uno 36 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia. Via parte 1 no Índia, 2-2-9-5, Oxenai 621. ILS, Gol 649. 49, chame a torre, Salvador, 118-95 e Jambo Rojo. 3900, prato, monobar. Passando externo, baixado para lá. Avistado no 649, tem pista livre no 0, vento de 1970 graus com 4 nós, pouso autorizado. Livre pouso no 649. Salvador, 62, 1-1, pronto, ponto espera. Oi, tempo, ponto espera, 6211, prece na curta. Mantém, 6211. O 6225 passou através do 6. Chefe 2285, com ponto espera, chama a torre em 1185. November, Papa Charlie, está passando agora o nível 950, chame Recife na frequência 1288 e alterna 1353. 288353, November, Papa Charlie, já. 49, solo 01, livrando direita, 121, 1 no solo, bem-vindo, bom dia. 21, obrigado, mundo 649. Solo Salvador, bom dia, vou no 649. Pronto, 629. Pista, tá livre, autorizado, vento de 170 graus, 149. Tá livre, 629. O 6225, não escuta? Afirmativo. Ali mantém. Ali mantém, 6225. 08, não escuta, prossiga. 08 está no site do BDA. Bom, 08 agora, no site do estado de Salvador, para Centro Aluna. De voo de 1h40, obviamente 6 horas eu não mandei para a família 102 horas, quando nós estamos vivendo 102 horas para a pessoa que está aqui, o comandante é o capitão Edinaldo. Só mais um, o comandante é o Adriano Silva. Tá, o guardião 08, chame para o táxi. O PAB? 08. 08, copiado. Responde 1721, não é isso que você falou? Afirmativo. Autoriza através de sequência para 6219? 211, controle 120.8, decolado 03, bom voo, bom dia. 208, bom dia. Nada, subo para o nível 360 na saída Arbox, correção na saída da El. Autoridade 360, o senhor está autorizado para o de Leda para o 6219? Autorizado, direto Leda. Leda, autorizado. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, para Paulo Afonso, aguarda cópia. Salvador, é o San 3153. San 3153, proceda. Foi enviado um outro plano para 1020. Gente, 1020, observamos aqui nosso sistema, só um minuto que eu já volto com a cópia. Meu nome é 6211, subscrito para o nível 340. Subscrito 340, 6211. Quad 08 com alternado? Até na hora que eu vi, já trago o alfa rodando. Entende. Estou no 7, se encontra no Quad 5. Chinema 225, decolando 06, assume agora o controle Salvador em 120.8 com Gol. 608, 6225, bom dia. Confirme, Guardião 08, chamou pronto para ingresso? Ele vem, mantém pista no 7, Guardião 08, chame pronto para decolagem, senhor. Suba para o nível 380, autorizado LFO. Autorizado LFO, 380, 6225. 930.8. Correto, confirmação de POV no PAD 5. Estamos com o controle, agora só a coordenação para transferência de comunicações. Vem aqui, Guardião, prepara a subida a Momo. Tá 1-7, com curva pela esquerda. Pode decolagem esquerda, no perfil da Momo. Pode decolagem esquerda, perfil da Momo. Tá preparado. Tem um problema? Gente, para acionamento, chama a torre. 1-8-9-5, Alfa Tango Tango. Chanel 6211, só está subindo a estrela para o nível 340, devido à aeronave à sua esquerda, mantendo 360 a 18 milhas. Chame agora Recife na frequência 133 decimal 25 e alterna 1251 e tango voo. Paciente da estrela 340, Recife 3325 6211. Da 17, vento de 160 graus com 62. Já passa lá os 17, né? Já 108. Salvador, nossa cara do meio 570 para autorização de tráfego. Rápido, cargo 6570, autorizado Recife, conforme rota plano de voo, nível 350, decola da 10, primeira curva esquerda, perfil de saída Puca, Jamo, Caju, transponder 5005, correção 5055, e o controle em 120.8. Controle Salvador, Guardião 08. Guardião 08, bom dia, contato radar. Suba para o nível 120 na saída Momo. 120 na saída Momo, Guardião 08. Escutei somente a saída, não é de Puca, Papa Uniforme Charlie Alpha, após Jamo, após Caju. Confirmo, Puca, Jamo, Caju. 6577. Contingimento correto, APSA cargo 6570, confirma posição no pátio. Aqui no número 3, a posição número 7. 7, parte 3? Confirmo. Chama pronto para acionamento ou a carga 6570. Força de inverno. Salvador é o Mike X-Ray Hotel? Mike X-Ray Hotel, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque aqui da remota 13 para o Grey, o gate 06 no Pazuno. Apenas confirmando, Mike X-Ray Hotel se encontra no 13 remota, parte 1 e 06. Positivo. Autorizado, início do rebote autorizado, chama pronto. Começando, o Mike X-Ray Hotel aguarda só um minuto para a gente confirmar que os tráfegos do Pátio 1 que estão para puxar aí. Próximo ao sucessor. Ok, aguardamos. Está 3953, agora só mais um minuto, estamos em coordenação com o centro para pagar o seu plano, vai parar dela das lumes. Leda após voa Irumi, Índia Romeo Uniforme, Mike Índia. Oito alterna 1353. 288353 o 6225. No 53, o centro do Recife nos pediu mais alguns minutos para a liberação do seu plano, uma vez que era proveniente de um outro plano. Eu tenho aqui o transponder e o tratamento desse plano anterior ao novo. Aguarde só mais um minuto, por gentileza. Tá 3153, agora sim, pronto, cópia? Tá pronto. Autorizado, Galeão, conforme rota plano de voo, nível 360, decolador no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, após voo a Leda, posição Irumi, Índia Romeo, uniforme Mike Índia, transponder, 51104, controle, 120.8. Tá, 3153, autorizado o pushback no zero, chama para táxi. Confirma Rio 5973, chama cópia? Confirma Rio, para cópia. Autorizado Recife, conforme rota plano de voo, nível 370, decola da pista no zero. Primeira curva à esquerda, perfil de saída Pucajemo após rua Caju. Transponder 5046, controle 120.8. Autorizado, direto ao Petrolina, Guardião 08, confirme seu estimado de pouso. Só um momento. Os 973 escuteja novamente a saída. Primeira curva à esquerda, após a decolagem no zero, perfil de saída Pucajamo Caju. Pucajamo Caju. Cotejamento correto, reporta a produção na pátio 3, 5973. Controle estima Petrolina aos 1145. Esperado Petrolina 1145. 5973, atualizando o acionamento, pode 3, chama para o Dax. Alota 3153 com 101, 3:50, alterna Campinas, pronto para táxi. Autorizado táxi, contorna Bate 1, após Índia, com espera da pista no 0, chama a torre, 118, decimal 195, quem negar 10 no 4. Bate 1 no Índia, 1 no 895, 3153. 3153. Salvador, algum 759? No 1759, informação em curso é Índia, guarda-cópia. Positivo, eu estou pronto para a cópia. Paulo Salvador, Atacar Gomenha 570, nível 370 para Recife, parte de carga, posição 7 para pushback acionamento. Gente, aguarda para o push na posição 07, Atacar Gomenha 570. Voo 1759, autorizado para Guarulhos, conforme rota plano de voo, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva direita, perfil de saída da EL, após voo Aleda, posição Motiva, Mike, Oscar Tango, Victor Alfa. Transponder 5073, controle 120, decimal 8. Procedimento correto, reporta para acionar a posição 02 com 1759. Paulo Salvador, Mike X-Ray Hotel. Mike X-Ray Hotel, autorizado início do reboque no pátio 1, na posição 3. Reporta a término na posição 06. Reportar o terno na posição 06, Mike X-Ray Hotel. Bom dia, a ficha está livre, autorizado em decolar o vento de 1,50 graus com 10 nós. Decolando 0, terra 3153. Lutax, parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera da pista 0, chama 2, 118, decimal 95, quem negou 1,0 no 4. Rádio Chicago 6570, autorizado push, chama táxi. Autorizado push, reportalizar. 6570. Papa Romeo Hotel, Juliette Serra, prossiga. 08, obrigado. Se confirmando, Uno, meu pés, Manati. Da El, beta 1500 metros. 03, contato radar na decolagem, suba para nível 360, está autorizado o Leda da presença. 360, direto Leda, 03153. Hotel Juliette Serra, cotejamento correto. Confirma o hotel B no pote 4. Estacionamento, chama a torre 118.95. Hotel Juliette Serra. Salvador, gol 649, autorização por seguro. Gol 649, manda a cópia para Porto Seguro. Prepara a saída da El, Leda de Dev. Guarda na autorização, gol 649. Rodou, Rio 5973. É o Rio 5973, não consigo contato com a torre, confia a frequência 185. 1-5-3-1-1-8-95. 95, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, Rio 5973. Escuta, Rio, como recebe? 5x5 agora, pontos pé, pronto. Pista totalmente livre, autorizado além de decolar 1,50 graus com 7 nós. Decolagem na C3. Como no 649, pronto, copo, ponto seguro? Pronto, 649. Autorizado por seguro, conforme rota plana de voo, nível 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El. Após voo a Leda, transição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Transponder 5105, controle 120, decimal 8. 360, ponto seguro, da El, Leda, Bidev, transponder 5105, controle 108. Protegimento correto, reporta para você na posição 05. Mike X-Ray, hotel confirma já término de reboque? Positivo, já concluído o reboque. Obrigado, porta base. Bom dia. autorizado, Recife, conforme rota plano de voo, nível 370. Colada pistão no zero, primeira curva à esquerda, deixei o de saída Buca, Jamo, Caju. Transponder 5103, controle no 20.8. Saída Buca, após voo a Jamo, pós Caju, Cotejo. Cotejamento correto, quarta posição na posição 01. Jamo, vigilante. Jamo, alguma possibilidade, cavaleiro, de autorizar a Aruda presente? Parra da coordenação, presente. Mandando. Salvador, Abissa Cargo 6570 para o tanque, 3 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 2 horas e 45 minutos. Abissa Cargo 6570, autorizando o táxi, pátio 3, pátio 1, índio, ponto espera da pista no 0, chama a torre, 118.95, QNH no 0, 14. 0-1-4, tanque, na ponto espera da 10-118-94. Seu 5973, autorizado direto ao Alfa Romeo Uniforme, pedido para o 330. Mercedes Selvagem, podia repetir? Eu entendi que está autorizado ao Alfa Romeo Uniforme, porém no final não entendi. Feito ao nível 330, Rio 5973. 330, na Praia de Aracaju, obrigado. Azul 4234, aguarda na posição 01 no Propush. Aguardando, Azul 4234. Sapatango Victor Hotel Fox, nos confirmando Vitória 080. Confirma a parte que se encontra, Victor Hotel Fox. Vitória Hotel Fox, pronto, cópia. Autorizado Vitória, conforme rota plano de voo, nível 080. Decolada pistão 7, primeira curva direita, perfil de saída coral. Transponder 5061, controle no 20.8. Gente, confirmou somente o PLB no PS4. 02 para acionamento, chama a torre 118.95, Vitor Hotel Fox. Para o pushback e acionamento na posição 5, gol 649. Voo no 649, autorizado, puxa, chama táxi. Chama o táxi, 649. Solo Salvador, bom dia, Sideral 9970, está pronto para cópia. Teresina 340, tem a informação, Índia, está na posição 5. Ciente, autorizado Teresina, conforme rota plana de voo, nível 340. Decola da pistão 0, primeira curva esquerda, perfil de saída Momo, após transição Nenim, November Eco, November India Mike. Transponder 51 no 10, controle no 20, décima 8. Considerar o 9970 autorizado para 20 via rota do plano. Decola no 10, curva esquerda, na saída Momo, transição Nenim. 51 no 10 é o transponder, 120, décima 8 é a frequência do controle de Salvador, Sideral 9970. Sideral 9970, cotejamento correto, reporta a proteção na parte 3. Entendi. Autorizado ingresso no 7, direto CR, porta LL pronto. Muito obrigado, tenha um bom dia. Autorizado no 7, direto Sierra, o vento de 1 nos 50 graus com 8 nós. 6570, ápice, decolado às 36, controle 120.8 com voo. 08, bom dia, 6570. Bom dia. Sacar com 6570, preço 2107, subida PUCA. Bom dia, contato radar direto de Jamo Vigilância. Jamo Vigilância, a cara começa 570. Tem pessoas a bordo? 76. 76 a bordo, altímetro 10 no passo, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, com voo. Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 95, 50 no passo, passo 234, obrigado, até. Olá, bom dia, Mona 759, pushback acionamento no 2. Bom dia, temos duas aeronaves já finalizando o pushback, aguarde para iniciar voo 1649. Nossa, você escuta, Mona 759. Correto, Guará 1-8. Para o táxi, voo 649, tem 5-3, 3 horas, galhão. 5-3 a bordo, altímetro 1-0 no par, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, esse final 5 com voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, voo 649. Torre Salvador, Azul 4234, ponto 0-1-0-0. Azul 4234, bom dia, linha decola 1-0, vento 1-5-0 graus, com 8-9. Autorizada alinhada e colar que está 1-0, Azul 4234. Livre, o hotel Juliette Serra, vento 1-60 graus, 8-9.